270, táxi Alfa, reporta antes das Juliette. Aguardando transferência junto a Aracaju. Trip 5220, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5, livre da restrição de altitude em... Top. 500 para 3 mil, 1.500 livres das restrições de altitude. Índia November Alpha. Retorno a Salvador. Gente, Romeu Papatango, rotatória, reporte visual com 7. Da presente foi TAP. Da presente TAP, mas tem a ser espacial. Azul 4060, solo 40, direita, solo 219. Bem, tem condições de voar Duna? Após os desvios, sim, por enquanto não. Gente, qual que minha proa aqui irá manter no desvio? Proa 115. Gente, está livre, trip 5220, reporta proando Duna, o trip 5220. Reportará proando Duna. Estou confirmando, o senhor vai prosseguir via Juliette para o 04. Prossiga com os dados, Tan. 32, a bordo, 3 horas e 40, o Campo da Leão. Taxi via Índia Alfa, ponto para a torre no 86, ajustado no 0, no 5, tá 3895. Índia Alfa, 2.0, ponto 0, obrigado, mãe. No 270, Juliette, 04. Para 273, na Cruz de Bonsa, aguardando o final do procedimento terminado. Salvador, bom dia, Dan 395, automação para a Copa de Avião 360. No momento, 280. 7. Romeu Papatango, visual com 7? Afirma, ativa. 7. Chame Torre, 1286. Levantar a camarada toda, 18.6. 4060, Juliette para o 01. Confirmando, 4060, irei coordenar com o Inferno uma nova posição, pois o 01 encontra-se ocupado, ok? Aguarde e mantenha a posição que eu irei coordenar uma nova posição para o senhor. Web 6740, reduza para 250 nós. 250 nós, né? O 060 foi coordenado com a Infer e a mesma solicitou que o senhor aguardasse, mantivesse posição para que assim que o box 01 fosse liberado, o senhor prosseguisse. Juliette Bravo Delta. Está agora 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível 090 e chame controle Aracaju 1203, bom voo. Apoio segue conforme a rota do plano. Decola 10, a curva é à direita, saída da Eoleda, após Leda, voa Bridge. O controle Salvador opera 119, decimal 35, aciona 5014, coteje. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 07. Salvador, 4207, posição 1, estação 0207, autorizado, chame táxi. Autorizado, posicionamento, 4207. O que ele faz? 545, for 1265. 1265. Tô passando na final de 3000, descendo no 7. 2209, se desça para 3000 hoje, o Chimiquinho. Reduza, vamos reduzir então para 2209, descendo para 3000 com 1500. O Web 17. Firmando 01, já iniciou? Já iniciou, 10 minutos, 4207. Duna no momento reduzindo 5220. 35220, complexo final, torre 7286, bom pouso. Obrigado, Sérgio. Web 6740, 2000 pés, sem restrições, o ajuste 10 no 5, livre LS. 2000 sem restrições, 10 no 5, número da LS. 220, reporte, trem, trecha casa. Mandaram cima. Por aí? Negativo. Tá. O 02733, após o Serra Vitor 367, prossegue para o 366. Guarulhos, nós já temos aprovado o nível 360. Está autorizado 360 Guarulhos e Upsilon 21 após conforme a rota do plano. Decola 10, a curva é à direita. Saída Arbortan, São Elefa. Controle Salvador opera 119, decimal 35. Aciona 5024, coteje. 220, 21120 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0. O meu patango, só as 47, autorizado backtrack, parte 4, no corte livre. Já do Gol vai aguardar o Embraer da Azul após o seu app prosseguir via Pátio, Índia e Alfa e no ponto de espera chamará a torre no 86 ou ajuste no 015. Está autorizado, chame táxi. 5207, para o tráfego, 3 horas de fim, e lanterna para a cabina, 72 aberto. Taxia via Índia em Alfa, ponto espera torre, 186, azucina 014 agora. Índia Alfa, ponto espera, azucina 014, 186, o Gol no 777 vai seguindo a Embraer da Azul até o ponto espera. Prossegue. Azul 4060, após o banho da Gol, você vai prosseguir via Juliette até a posição 01. Após o Gol, Juliette, posição 1, vou fazer a Azul 4207, ali mantém, capoeira no zero. 5220, solo 50, solo do China só 9. 1219, clipe 5220. Complete final, torre 10286, bom pouso. 10286, obrigado, Daniel. TAM 3895, chame Recife, 251, não alternado no 3325. O melhor ainda é bom dia, vai vir 6740. Pela Vendor Alfa, 1 no minuto da rotatória, Gisal pro campo. Para ingresso ao circuito, torre 10286, bom pouso. 860, graças, bom dia. Conselho 2733, desça para 2500 pés, o ajuste 014, eu passo na final. 2500 pés, o conselho 2733. Para o táxi, eu dá 3191, 43330, Campinas. Não consegui copiar o POB. 43. 143, taxia via Pátio, Índia e Alfa, ponto espera ser uma torre. 18, decimal 6, estado 10, 14. 104, Pátio de Alfa, 2014. Torre, bom dia, Papa Romeu, Índia, November Alfa, rotatória. Índia, November Alfa, bom dia, autorizado, final 97, aporto contra o final. Autorizado, final 97, Alfa. Azul, o Web 6740, vento 110 graus, 089, autorizado, pouso, pista no zero. Entendeu, livre pouso, 110, Web 6740. Firmo, Azul 4207, decolou 53, controle 119, decimal 35. 199, decimal 35, azul 4207, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4207, passa 15007. Azul 4207, contato radar, sua para 380, saída da El. Subindo ao 380, saída da El, azul 4207. Índia Alfa, consegue agilizar a aproximação? Tá presente já pro ar. Afirma, na presente está aprovando a final da ONU 7 de November Alfa. A velocidade que a gente pode entregar até a curta é essa aqui mesmo. Ok, sim. aérea 2733. Estabilizado na final de nave. Isso, confirme. Torre 126. Para a torre 126. Solo 55, livrando à direita, chama solo 209. 209, ok, 77. Alfa, autorizado pouso, pista 97, 110 graus, 089. Autorizado 107, November Alfa, grátis. Controle 119, 35, e eu transpondo a 5026, o web 5728. Iniciando a colagem, chamarei pista livre. Bono 777, vento 110 graus, 089, autorizado a colapso, no zero. Solo web, 6740, 6740, boa, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Afirmativo, solo 57, o corte 44 de frequência, em número 9. 733, 110 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Vive pouso, pista no zero, 2733. Plano 777, acolado 57, controle 119, decimal 35. 1935, bom. Boa, Gol no 777. 777, contato radar, sua para 320, saída da El. 320 da El, no 777. Solo, antes da Juliette, 6740. Ok, o 6740, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Alfa Vitor Juliette, tá pronto para a cópia? Salvador, Salvador, corrido forte até 20 milhas. Pistão 7 com curva à esquerda, engraçando o corredor forte 1000 pés. Controle 1935 e o transponder é o 01951, Alfa Vitor Juliette. Sente no corte de frequência, então, Alfa. 1733, solo 59, livre à esquerda, taxia, potência frente, está aí o corte. Pátio 4, com 2 a bordo, chame a torre, 1862, acionamento para táxi e decolagem, Alfa Vitor Juliette, um bom gol. Pátio, chame para o táxi, 5728. Tá 391-9140 graus, 109, autorizado a colapso, estamos aqui. Romeu Juliette, bom dia, livre assinar, portátil. Azul 42 é Recife, 251, na alterna 135. Azul 4207. Siga. Chame Recife, 251, na alterna 13325. 13325, bom dia. Salvador, departe, Bonnet, 3191, pass 9700. Clear departure. Tank 191, radio contact departure, climb to level 380, dial departure. Roger, dial transition leader. And any chance to fly right now to leader intersection, please? Negative. Is any chance to dial? Maintain departure, Tank 191. Departure, Tank 3191, a lot of busy today, Matt? Para 2. I said, do you have a lot of busy today? Yes. Controle, boa tarde, passarinho do 2, 2, 3, 0, 3, 4. 4, confirme. Ok, acione no pátio da bata e aguarda a cópia, hotel Zulu Charlie. Pegada manda presente, voe na frente de toque, descida para 4 mil pés, o ajuste Salvador no 0 no 4. Desce para 4 mil, trouxe toque, no 0 no 4, para 4 mil. Pode, economia 4 e 10, antenado Salvador. Grande táxi, parte principal, Índia Alfa, ponto espera 18.6, 1014, o 5718, Boa Viagem. 1014, Índia Alfa, ponto espera 18.6, obrigado aí, até daqui a pouco, eu estou de volta. The hand right now, just for your knowledge, we don't have any traffic on our left side, and appreciate 25 dial, 103191. Roger, 103191, maintain departure. Understood that, maintaining departure, 103191. No 777, chame Recife, 251, no alternado no 3325. Estás no TAD confirmando para Itaparica, é isso? É. Pronto para a cópia? 500 pés, Itaparica, 197, curva direita, ingressando no litoral sul, 1935 e aciona 0156, o Hotel Zulu Jack. LGS 5722, ponte 0 no 0, pronto. Autorizado a linha decolada, sistema 0, vento 140 graus, 109, 0572. Linha de decolada. Bom. Fim para o solo. Chama táxi. Charlie, livre acionar para o táxi. Sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 050. Número 2. Negativo. Sim, te aguarde a Copa ML14. 28, decolou 07, controle 119, desmão 35. 935, obrigado. Understood, 125, Pontland, appreciate your progress. Thank you, man. 3191. Controle em Salvador, objeto 5728 decolou. Está na Puca, transição Aracaju, coordenava direto Aracaju, por favor. 5728, contato radar, sua para 350, mantendo perfil. Mantendo perfil, 5728. Controle em Salvador, Papatango, Hotel Zulu Charlie, decolado no 7. Papatango, Whisky, correção. Hotel Zulu Charlie, mil pés, corredor Axé, reaponte para da Barra. Confirme o destino do Hotel Zulu Charlie. É grupo de Zulu Itaparica, senhora. Vai bater mil pés aqui, corredor Axé. Vai reportar no farol, na Barra, no Hotel Zulu Charlie. Sim, se o Hotel Zulu Charlie irá manter 500 pés via litoral, reporte estimado de pouso. Presente mais 14. Passarei 2223, desça para 2000 pés, ajuste a lanterna no 4, livre LF. Desça para 2000 no 4, retrato LF, que está 1 a 0, 4, 2, 3, 3, 3.